das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez, andando de mãos dadas. Meu coração, como na letra da canção, fechei os olhos esperando pelo fim, e de repente ouvi você chamar por mim. Sonhos não são sonhos. Oriental, tocando que a galera gosta de dançar. Perguntei a dizer antes, se o meu amor não vai mais voltar aos braços teus. E num murmúrio soluçante, a brisa repetia a história de uma. Vou seguindo a caminhar, não me canso de